Hello, sir. Capitão Eco Hotel Golf, confirma o chamado para a posição Conde. Aí chamando o Conde aos 30 Delta. Contra o Ciente, Eco Hotel Golf, 25 milhas nordeste de Salvador. Vem entrar quando você está informar, frequência livre para coordenação, quando a posição através de Conde, chame Aracaju na frequência 1203. 2037, bom dia, Então, 3517, após pelo, desce para 2500 pés, ajustando 014, na rua Serra Vitor 366. Estimativa após pelo, 2500, Serra Vitor 366, 1014, 3517. 2 milhas para a Índia Serra, baixar travado, 1804. 1804, complete final, chame torre 1186. 186, 1804 pés. Salvador, bom dia, gol 1804. 1804, deslocado apenas 90 metros, pista molhada, sem chuva, vento variável 8-9, tem um pouso autorizado, pista 1-0, cheque o trem. Baixa travada, viu, pouso 1804. Doutor Salvador, gol no 715, atingiu o nível 130, sente na hora. Gol no 715, acelera a identificação, autorizado chegada a BONF, desça e mantenha nível 060. 060 BONF, solicita a RINAVE da pista 10. Por gentileza, você poderia informar as condições da pista? Gol no 715, pista, os primeiros 90 metros impraticáveis. Gente, a gente tem um momento. O Atisa 0700, dá as condições para essa pista molhada, podia confirmar pra gente? Pista molhada sem chuva. Obrigado. Controle Gol no 897. Gol no 897, aciona identificação, autorizado chegada BONF, desse mantém a nível 070. 070 na BONF. Tem alguma velocidade que... para específica para o 897? Confirma indicada. 250. Ok, agora eu não estou agora é Golf. Ah, tá ok, tá. Então vai chamar só. Muito obrigado. Tá 3171 no Guarulhos 340, já autorizado, copia? Copia. Tá 3171 no autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decolando a pista 1-0 com curva à direita, subida da El, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5561. Autoriza 340 Guarulhos, aprisco 50, decola 10, curva direita da Edné, 1935 controle, 5561 nosso transponder, OTA 3, 1 7 1. correto, portão 02, time pronto para pushback e acionamento com 3171. Vai, Xalão, muito obrigado. Leia na beira direita, 1219, bom dia. 219, bom dia. Tá molhado um pouco ainda, né? Olha, praticamente seca só um componente aí um pouco maior de calda. Ok, 7. 060, gol no 897. Pode voar o 367, gol na 7 no 5? Gol na 7 no 5, mantenha a chegada bom e a lá de autorização para o servidor 366. Ok, então. Gol no 804. Livrou, bom dia. Até muito, Fox Lima. Decida aqui. No 607, aposto pelo Uber, separa 2.000 pés e ajusta no 014. Aposto pelo 2.000, no 014, no 607. E mantém nível 040. 40, 715. 1897, desse mantém nível 050. 050, 897. Zero, acione identificação autorizada de chegada a Mari, desça aí, mantenha nível 060. 060-99-10. Ou 1607, reduza para 1809-09 que precede o Airbus 320 a 60 de milhas com 1060 de ground. Gente, reduzindo 1060, vou no 607. Então 3597 está avisado? Visual. Complete na aeronave, chame torre 118, décimo 62. 186, boa. 1607, autorizado final, reposta estabilizada. Certo, reposta estabilizada, voo 1607. Solo Salvador, azul 4069. Solicita por gentileza 340 para Campinas. Azul 4069, tenho 36 já autorizado, só aceitou o 34? Pode ser o que tiver aí. Azul 4069, autorizado Campinas, nível 360, via Hotel Whisky 58. Decolada pistão no zero, com curva à direita, subida gole, transição goza. Frequência do controle 119.35, transponder 5567. Afirmativo, autorizado então 360 para Campinas, via Perusque 58, decola a curva direita, gole gonza saída, 1935 o controle, 5567 ao transponder. Correto, portão 01, chame pronto para pushback, acionamento azul 4069. Chamará, obrigado. 07 estabilizada? Afirmo. Número 607, complete final, reduza para aproximação, chame torre e frequência 118, decimal 6. 386. 1715, aposto pelo, desça para 2500 pés, ajuste no 014. Autorizada a renova, reposta estabilizada. Afirmativo. 1014, ajuste. Voando agora da presente a Vitor 366, descendo a 2500 pés. Controle de Salvador, muito bom dia, este é o TAM 3153, tenha tido informação Foxtrot. Zona 53, vou na proa de IPIT para interceptar a chegada IPIT, descendo para nível 060. Na proa de IPIT, a TAM 3153. A cabeça ele usa agora é a 28? A partir do presente momento, sim. Ok. Tá 9910, vou na proa de faro para interceptar a chegada CARI, em descida para nível 050. Total 9910, vou na proa de faro para interceptar a chegada à CARI. Pista 11, a partir do presente momento, pista 28. Total na proa de faro, pista 28, o procedimento é o? ILS Zulu. Já liberando, 1219. 219 até. 607, vento 2,00 graus, 89, pista do 10, então pouso autorizado, deslocado apenas 90 metros. Sente, autorizado, pouso 10, voo 9607. Bora? 10 para o gol 1897. Sente. 4. Alfa, Juliette 04357. Paulo Salvador, TAM 3171 no portão 2, pushback, estramento. TAM 3171, aguarde para o push. Devido às condições do vento, talvez seja preciso mudar a pista, vamos entrar em coordenação com o centro Recife, aguarde. Ok, qual é a intensidade do vento, Tom? 250 graus com 10 nós. Ok. Mantenha presente pro aguarde transição de comunicações. Sou vento, né? Afirmo. Matiu, já estamos fazendo sequenciamento da 28, hein? 5612, 1715, bom dia. 5? 1935. Salvador, bom dia, gol 1795. 1795, continua aproximação, vento, estamos com a indicação 250 com 10. Se tiver condições, pode prosseguir, caso contrário, se pode iniciar a aproximação perdida. Estamos já fazendo um sequenciamento para a modificação de pista. Tá ok, vamos prosseguir. Aí a arremetida vai ser conforme a carta ou vamos sair visual e ingressar na do vento? Firma, pista em uso, Salvador, 28. E aí, Grampo? Desce inicialmente 150, não é Brasil? Nível 070, Brasil, 2010. Firmativo até o 070, não é Brasil? Tá prosseguindo a descida 3153. Não, 3153, prossiga. Atinge e mantém uma centena para prosseguir na descida. Desce para o nível 040, TAM 3153. Para 40, 3153. Contra em Salvador, gol na 607. Verifique sua saída para Gole, Eval, após direto Eudes, com decolagem da pista 28 e primeira curva à esquerda após a decolagem. Gole, Eval, primeira esquerda após a decolagem da 28, TAM 3178. Afirmo, Gole, Eval, Eudes, ok. 160. Direito no 60, mantendo 2.000 pés, igual no 607. Já no portão 04, à sua esquerda, após o departamento da mesa, está autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Sente após a aeronave de companhia, autorizado, está 3.074. Desça e mantenha nível 050. TAM 3.079, pode confirmar, tinha sido autorizada a chegada a bom. Pista em uso em Salvador, a 28. 28, chegada em pit. Total 9910, alteração para sequenciamento, direita por 1110. 1110 para o total, 99010. Limite patroa, radial 130, Salvador. Radial 130, limite total. Tá na escuta. Gente, pista agora em Salvador, a pista 18, modifique sua saída para Gole, é Val após direto Gonza. Qual é essa permanência saída? Com decolagem da pista 28 e primeira curva à esquerda, ok? Ok, gente, vamos ficar aqui, obrigado. Chamo controle em 1935. Afirmo, subindo por 40 inicialmente. Ok. 897, a pista em uso em Salvador 28. O senhor aceita a vetoração para a final da 28? Vai tentar aproximar na pista 10. Qual o vento, a direção e a intensidade? 250 graus com 109. Olha o gol 1715. É para seguir na aproximação, gol 897. Complete o nosso torre 118 da Simão 6. 86, boa. Frente, pista 3179. 897 na final, baixado travado. Afirmativo, dois trapéias que antecederam a remetida por conta do vento, ok? Continua a aproximação, reporte estabilizado, ou iniciando a aproximação repetida. Esquerda 050 atingiu o 40, 040 de nível. Gente, mantenha a aeronave na sua posição de 12 horas, 10 milhas no rumo sudeste, mantendo o nível 050. Tá ok. Pode me confirmar qual será agora o novo procedimento? Seremos vetorados para efetuar procedimento para a pista 28. Qual o procedimento? ILS Zulu da pista 28. ILS Zulu para 28, ciente. 3153, inicia órbita sob a posição em pitch. Eu só podia ter avisado com um pouquinho mais de antecedência. Agora eu já passo 6 milhas, vou preparar uma opção sobre o impeachment. Para que lado a senhora quer? Então, 3153, órbita padrão. Ok, senhorita. Da 3179, passou em Lagoinha, zoando pro impeachment, atingindo 110. Deus, quando eu chegar, entre em contato com o centro, ok? Ok, eu vou ficar na escola. 3179. 3179, prepare e espera na posição IPID. Espera padrão IPID da 3179. 607, esquerda pro 045. Esquerda, 045, gol na meia, 07. Paulo 9910, encara inicio, espera no nível 060. Então vai tomar pro de cara, porque a senhora não vetorou aqui. Afirmo na pro de cara. Tomando pro de cara, vai efetuar óbito. Total 9910. O controle do TAM não pode fazer óbito pela direita, senhora. Pela esquerda eu vou ficar entrando dentro de uma formação que está à minha esquerda aqui. Autorizada. Ok, obrigado. No solo aos 30, direita 119. Direita 219, 897. Tá complicado o vento, tá? Tá dando 10 nós na tempesta. Positivo. O tráfego já sequenciado para 28, foi o último tráfego, né? Ok. Total 9910, encara inicio óbita. Estou perguntando se eu posso efetuar onça nessa posição para não ficar dentro de uma formação. 1715, se for vetorado, por gentileza solicita curva esquerda. A formação bem grande à nossa direita. São 3179, desse mantém a nível 080. 3179, 080, pode efetuar a órbita na presente posição? Autorizada. Obrigado, 3179. Controle, ao total 9910. O 1607, vai na Prodiusan, autorizado final, reporte estabilizado. Approach o Zé, o voo 1607. Voo 1705, subestação direita para o 1160. Controle total 9910. Total 9910, prossiga. Não dá para ter falta em casa, confirme. Se inicia da presente ou vai ser detonado? Total 9910, curva direita para o 1120. Direita na pro 120, 990. O 1705 desça para 3.000 pés, ajustando a 014. 3.014, mantém a proa? Gol 1715, direita pro 1170. Ok, 170, gol 1715. Controle em Salvador, bom dia, 1964, com informação Golf ainda. Momento, chame saco. Chamará o Azul 4019, autorizado, push. Solo Salvador, bom dia, Gol 642. Centro de informação aqui, 410 para Recife, autorização. 410 Recife, será coordenada, guarda costa, Gol 642. Pois bem. 00 para evitar informações, ou 210. Qual que era o nome que chamou? É o Gol 715, para 210 para evitar informações. Gente. Tem uma previsão de espera para o 3153? 3153, vou na proa de pit. Eu vou na proa de pit, pode abandonar a espera sobre pit? Afirmativo. Ok, ciente. Desça para 3.000 pés, ajustando 014. Para 3.000 pés, ajustado no 014, está 3153. Sete no cinco, vai na proa de pit. E pit, o 715. Boa no 715, confirme indicada. 209, pode reduzir, o 715. 1809, boa no 715. 180, 715. Vai manter um pouquinho à direita de pit, 5 graus à direita, só pra ter informação ali, tá bom? Gente, então 3153 desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado, sinal ele é azul, é posto estabilizado. 2.000 pés, é posto estabilizado, gente. Brasil 2010, chame final Salvador 1198. 1998, Brasil 2010. Estabilizou no localizador, vou na 607. Total 9910, curva esquerda para o 045, desça para o nível 040. Esquerda 045, descendo para o nível 040, total 9910. Informação sobre o Caio, vai ter condições? É... pode ser da presente posição, senhor? Autorizado. É, no 70, iniciou órbita, é Brasil. Suficiente. Salvador, voo 1607 na final da 28. Gente, tem um campo à vista? Ainda não. Você pode usar o concampo, baixar travado, pista 28, os últimos 90 metros estão fechados. Gente, vou na 607. 97, ingresso para a parte principal, portão 07. Portão 07, boa noite, Ancé. De cara, então, total 9910. Controle 1715. Prossiga. Temos um tráfego plotado sobre pit, 1.000 pés abaixo. Pode confirmar, é o tráfego precede. O Airbus 320, na sua posição de 12 horas, 5 milhas, com 1.70 de ground. Ok. Com curva direita, saída Aron Merlin, 1935, controle de saída, 5577, o transponder, o gol 1.642. Correto, portão 09, chame pronto, gol 1.642. Maremos, obrigado. Pista vista baixada, travado, gol 1.607. Pista 28, pouso autorizado, vento 260 graus, 089, 607. Autorizado, pouso a 28, gol na 607. Afirmativo. Sim. Seguinte, Gol 40, quais são? Azul 4069, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118, décima 612, bom voo. Ok, Índia, Alfa, o próximo ponto de espera 18612, Azul 4069. Tem previsto mais uma órbita na, nesta posição, ok? Seguinte, mais uma nesta posição, 3079. Zero, chamando o sinal Salvador, 198-9641. Brasil 0-1-0, controle. Senhor, escuta. Completar a órbita direita e abandonar na Pro 100, limitado por 15 milhas. Afirmativo. Após completar a órbita, abandona na proa 100, passa por 15 milhas. É Brasil. Afirmativo. Sinal Salvador, Rio 9641. Rio 9641, início órbita da presente posição. É número 6 na aproximação, mantém nível 090. Seguinte, vamos para o 090, estamos a 15 milhas do Rio Salvador, órbita. Vai iniciar a órbita agora, 9641. Afirmativo, tem condições? Afirmativo, 15 milhas. Clareza, intensidade 5. Tango, tango, 2, 3, 4. Contrato na final. Gente, bom dia. Mantenha o ponto de espera, tá 3, 1, 7, 1. Mantendo o ponto de espera, 3, 1, 7, 1. Torre de Salvador, tá 3, 1, 5, 3. 3153, número 2 para o pouso, pista 28, últimos 90 metros estão fechados, até estimado em torno de 1800 pés. Continue agora a liberação. Afirmativo, senhor, está estabilizado ali, era baixado, travado, está 3153. Sucuriga à direita, vou ir na proa 130. O limite radial 060 do VR de Salvador. Afirmativo, proa 130, limite radial 060 de Salvador, T3179, mantendo 080. T3179 desce para 3.000 pés, ajuste no 014. T3.000 pés no 014, T3179. Brasil 2090, autorizado para 2.000 pés, ajuste no 014. 2.000 no 014, é Brasil. Últimos 90 metros são fechados, tem um pouso autorizado. Ok, tá baixado e travado o trem, tá autorizado o pouso, poderia confirmar o vento? Confirmo, vento 250, 250 graus com 8 nós. Grato, ciente, autorizado o pouso, tá 3153. 10 graus à direita, na proa 070, o limite a radial 120 do Rio de Salvador. Afirmativo, na proa então 070, o é Brasil, limite a 120. Afirmativo. Tem a formação também sobre a posição CARI, a intenção é curvá-lo antes, ok? Ok, grande senhor. 240. Pro 240, total 9910. Total 9910, desça para 2.000 pés, ajuste no 014. 2.000 pés, 1.014. Autorizado o time táxi. Chamaria táxi, boa, no 642. 641. Solo 35514. Siga 35514. A cabeceira que está operando é a 28. Viu? Com vento variável, senhor, não tem, teria condição de decolar para o 0 se não fosse atrapalhar o tráfego. formação em curso é formação Índia. Na formação tem um vento 240 com 10, ok? 240 graus.